Conversas Aleatórias. Estimados ouvintes, emissão 84 de Conversas Aleatórias, o vosso mini paraíso, a vossa amostra de paraíso, a amostra de paraíso para cada ouvinte termina, quando este programa está de regresso. Infelizmente, neste domingo, a gravação é sábado, mas é para domingo 24 de agosto de 2014, é emissão 84, a primeira da quarta temporada de Conversas Aleatórias, que tem dois locutores, o Nuno Miguel e o Joaquim Pereira. Muito boa tarde a todos. Após umas merecidas férias... Não, imerecidas. Eu diria, os locutores não merecem estas férias, mas fomos obrigados... Mas eu é que precisava, apesar de a vida continuar igualzinho ao mesmo, ou faz de conta, e as férias nem dei por elas. Nós, neste programa, temos vários tópicos que servem como base de análise para cada semana. Por exemplo, vou dizer os que já passaram por aqui, notícia, efeméride, frase, música, uma palavra nova, uma passagem da Bíblia, um registro sonoro ou um literário. Nós hoje o que é que vamos fazer? Hoje e para a semana vamos aproveitar o mês de agosto para fechar o mês 8, que é denominado como mês das férias. Se bem que muita gente tira férias outros meses, mas é o que o portuguesinho diz. Eu tirava em setembro. Ora, como eu, tirava e tiro. E vamos aproveitar estes dois domingos que ainda faltam de agosto, portanto 24 e 31, para fazer uma recapitulação breve de vários assuntos que foram passando nestas últimas semanas, desde o dia 13 de julho até hoje, porque muitos deles, e infelizmente, porque não queríamos ter razão, mas muitos deles vão de encontro a coisas que já começámos aqui, ou outros temas que achamos que não mereciam ser ignorados. Falei bem, Joaquim Pereira. Diga que se não leva já uma cabeçada para isso. Falas como uma enciclopédia. Ou seja, és uma enciclopédia falante. Ah, sim, pois. Mas enciclopédias não se esquecem das coisas. E a minha cabeça sabe como é. Já nem sei como é que me chamo. Que direi eu. É verdade. Bom, é uma tristeza às nossas vidas, mas tentamos alegrar aqui neste espaço. Alegrar é viver. E eu falei no dia 13 de julho, vamos começar rapidamente por aí para eu dizer que estou todo contente. Já passou um mês e meio, mas no dia 13 de julho deste ano, a Alemanha foi campeã do mundo de futebol. Pela primeira vez uma seleção conseguiu o título mundial na América do Sul e eu fiquei todo feliz. Na verdade, Joaquim Pereira, até organizamos aquela festa com aquelas meninas todas. Olha, eu não, porque ainda há muitas raízes cá enraizadas. Claro, claro. O que eles fizeram há 60 anos são... Acerca da Alemanha. Os rapazes que jogam agora têm muita culpa no que os outros fizeram há 70 anos. Exatamente. O Lobo também... O Lobo, quando matou o Carneiro, também não foi o Carneiro que ele matou que estava a beber a água dele. Já tinha sido o pai dele. O pai do Carneiro. Portanto, se não foste tu, foi o teu pai. Portanto... Fica... A herança aí é muito boa, não é verdade? Bom. E para fechar o desporto, eu vou trazer aqui uma notícia que essa é bem mais recente, foi de sexta-feira, 22, para nós, ontem, que está relacionada com o futebol, mas no mesmo artigo isto acaba por ser um bocado, não é lição de vida, mas teorias que aqui o Nuno partilha. Posso falar? Posso falar. Bom, é. Nisso eu estou entendido mais uma vez. A nova polémica no futebol no Reino Unido, o jornal Daily Mail, publicou alegadas mensagens de telemóvel trocadas entre o treinador Malky McKay e o diretor desportivo Ian Moody, quando ambos trabalhavam no Cardiff City. Cardiff City, que é um clube... Escocia. Depois Gão. Em outubro ela vai em Lisboa. Cardiff City, um clube do país de Gales. Portanto, dentro do Reino Unido, como eu disse no início. E o que é que esses dois, o treinador e o diretor desportivo, tiveram a trocar mensagens de telemóvel durante uma festa, acho que do presidente do clube, na altura? Diziam eles... Aquele funcionário é uma cobra homossexual, não se deve confiar nele. Ou então outro. Não há muitos jogadores brancos entre os possíveis esforços para a nossa equipa, mas vale a pena olhar para a lista. Ah, não há, empresário fio gordo, nada melhor do que um judeu que vê o dinheiro a escorregar por entre os dedos. Ora, o clube do País de Gales, o Cardiff City, apresentou um processo à federação local acusando os antigos dirigentes. E a federação está a investigar o assunto. Obviamente que estas declarações foram mal consideradas homofóbicas, racistas, discriminação sexual, religiosa e tal. Resultados imediatos. Ian Moody deixou de ser o diretor desportivo do Palácio do Crystal de Londres, o Crystal Palace, e que era o cargo que ocupava agora. Já há algum tempo tinha deixado o Cardiff e agora estava no Crystal Palace. E McKay saiu da lista de possíveis treinadores para a mesma equipa. Passando a explicar, o Crystal Palace deixou de ter o treinador que tinha, está à procura de um treinador novo. Mackay era o mais indicado, era o que estava no rumo mais aproximado para ser, deixou de ser por causa desta polémica. Ontem, para vocês, anteontem, sexta-feira de 22, Harry Redknapp, treinador do Queen's Park Rangers, outra equipa de Londres, comentou o assunto. E defendeu o seu colega de profissão, Malky Mackay, sublinhando que este caso não é assim tão grave e que não deve arruinar a sua carreira. Diz ele, Redknapp, essas alegações não devem acabar com a vida dele. Ele cometeu um grande erro, mas não matou, não violou, não é um pedófilo. Malky é um grande homem, um homem de família e um verdadeiro homem do futebol. E depois continuou. Ele cometeu erros e as pessoas cometem erros ao longo da vida. De repente, parece que todos são anjos. E eu não estou a amenizar o que ele fez, mas mostrem-me alguém que diz que nunca cometeu um erro e logo a seguir eu mostro-vos um mentiroso. Isto é, no fundo, o que eu penso sobre os dramas que se fazem. Obviamente, como o próprio Reddit diz, eu não amenizo essas mensagens que os homens trocaram. Eu não iria escrever aquilo, mas é o fim do mundo. É o cair em cima. Parece que de repente toda a gente é anjo. Só agora quem é racista ou quem fala da religião dos outros, quem fala sobre a orientação sexual, é um criminoso que deve ser logo para a cadeia elétrica. Claro que eu Não, estou a exagerar, mas eu estou a pegar num exagero que se cria à volta disto. nunca na vida, se nós fôssemos apanhar todas as asneiras que se fazem, oh meu Deus, Que eu sou o teu. tinhas alguma coisa de revelar a minha. Pois está, nunca falou nisso Desculpa, aqui. nunca se falou. Parece que de repente é tudo anjo Gabriel. Tudo nunca se fez mal, nunca. Não, E as guerras e tudo nunca existiram. Essas coisas são. É tudo muito boa, gente. cria-se um drama à volta disto, que Ok. eu É às sinceramente. vezes picuinhas. Mas é o que o Redneck diz. Eu desconfio que a carreira do Mackay, deste tal Malky Mackay, não digo arruinada para sempre, mas vai estar muito condicionada nos próximos Então tempos, não por causa sabe. destas palavras. Então estas Mais uma coisas. vez digo, não concordo com o que ele escreveu e acho mal, mas daí. Ai, meu. Já ia dizer, ai meu Deus. Bom. Está enraizado nos nossos genes, Deixemos o desporto. desde o tempo dos deuses. Deixemos o desporto E para. qual até amanhã. Amém. Deixemos o desporto para ir até a Ucrânia, porque Mais outra telenovela. isto Infelizmente trágica. também na sexta-feira houve um minuto de silêncio na Malásia, um dia de um outro naquele país, porque regressaram os primeiros 20 corpos dos cidadãos mortos na queda de um avião no mês passado. E já foi no dia 17 de julho, em que o já famoso voo MH17 da Malaysia Airlines, a companhia aérea da Malásia principal, caiu depois de, aparentemente, ainda hoje se diz aparentemente, e daqui a 20 anos vai-se dizer aparentemente, porque não convém, Isso agora fica daqueles assim. lados do leste, de ser descoberta a verdade. Aparentemente foi abatido por um míssil sobre o leste da Ucrânia. 20 vítimas, entre os 43, estes 20 corpos que regressaram, são 20 vítimas entre os 43 malasianos mortos no avião. O avião que levava 298 pessoas, entre passageiros e tripulação. E na maioria eram holandeses, porque recordo que o avião vinha de Amsterdão até. Era mesmo até a Malásia, já não me lembro. Parece que sim. Isto para dizer. Para Kuala Lumpur. Isto para dizer o quê? Dizer que ainda bem que a guerra acabou. Não é verdade? Porque nós sabemos que não ia haver mais. Mais guerras. Mas. A gente brinca, mas está-se a rir, mas isto não tem piada nenhuma. Que são pessoas que fazem uma viagem entre a Holanda. Eu já não me lembro se era. Malásia, Indonésia, mas pronto, era ali para o Pacífico. Fazem pessoas que fazem a sua viagem e passam por um sítio onde está o clima que se sabe já há muito tempo ainda continua e lá se vai o avião abaixo. E leva O que umas vai na pessoas. cabeça destas pessoas, Joaquim Pereira, não conseguimos interiorizar. O problema disto é que ninguém consegue mudar Nada, as nada. cabeças e os objetivos de. Vem um avião com inocentes, pumba, vamos abatê-lo. E daqui a uns anos foi sobre Irlanda. Foi no Reino Unido que caiu lá um avião também deitado abaixo. Ah, filho, isto infelizmente, uma pessoa, eu às vezes digo. Nem sair de casa se pode. Se nós fôssemos apanhar exatamente o que nos vai cá dentro, nós não saímos do nosso quartinho, porque isto uma pessoa dá um passo cá fora, está logo sujeito. Olha, não vais mais longe, não tem eu nada. Não vou lá nenhum, não é verdade? Não, mas ainda agora, por acaso, soube hoje quem foi a pessoa. Eu saí lá de onde morava, né? E ao passar nas paragens do autocarro, vi assim ali um alarido muito grande, um autocarro parado, e aqueles médicos, como é que se chamam os carros? Ambulâncias? Ambulância. O INEMA. O INEMA, olha, devia ter sido, mas se eu não ia estar ali a parar e estorvar o trânsito. E hoje, por acaso, um fulaninho meu conhecido, lá de onde eu moro, viu com uma coleira ao pescoço. Eu, o que é que se passou? Ah, foi dali do desastre. E é que eu fiquei a saber, quer dizer, estás a ver ali a malta que vem da Madalena e vai virar para as pedreiras. É sempre eito, não se interessa. O homenzinho do autocarro que vinha todo feito ali, claro, para não bater, mete travão a fundo. Mete travão a fundo, o homem já se tinha levantado para sair, que já está perto da paragem. Olha, foi todo juntinho, desmaiou e foi para ali a coisa. Agora anda com a coluna toda feita no oito, com colete. É para nós vermos a assistência, não é a assistência, a malta que anda nas estradas. É mais uma chega. Ainda bem que o título deste programa é Conversas Aleatórias, porque estamos a falar de guerra e de repente estamos a falar em acidentes na estrada, aquela saída de casa. Que é, não é uma guerra contínua? Contínua. Não é de deitar aviões abaixo. Então não é. Coisas que sabe que vêm inocentes e pum. E quantas mortes se dão precisamente por causa desses assassinos que não têm outro nome que se lhe diga? Que andam na estrada, obviamente. Mas isto é uma guerra. É o... o último das pessoas que está completamente alterado e está... Não existe. Esta história do MH17, do avião, leva-nos à frase, não da semana, mas destas semanas todas, que pode ser eleita a partir do bargulho, o Papa Francisco, que no dia 27 de julho, depois da oração normal dominical, na Praça de São Pedro, lá no Vaticano, fez referências a zonas, precisamente, que estão em guerra constante nos últimos tempos, Iraque, o Médio Oriente, a Ucrânia, e a frase dele foi, por favor, parem, peço-vos com todo o meu coração, é tempo de parar. Parem, por favor. Alguém ouve estas palavras, Joaquim Pereira? Ouvem. Fazem ainda pior. Ouvidos mocos, como se costuma dizer. Para palavras ousadas. Palavras levas ao vento, infelizmente. A gente concorda com o senhor, com o argentino, mas a palavra do Papa não é suficiente para mexer no coração não, desses chanfrados, digamos assim. Bah. Ali sempre foi um ponto de discórdia. Eles mesmo não se entendiam uns com os outros. E agora, como houve as cruzadas noutros tempos, estão eles a fazer a cruzada deles, a virem fazer o que calha. E depois, quando o mar bate na rocha... Enrola na areia. Enrola na areia. Entramos aqui num capítulo de recordação, outro tópico deste programa, porque já falamos aqui, já há algum tempo, sobre a maneira como lidar com os mortos. E eu deparei-me há uns tempos, no final de julho, creio eu, com uma conversa interessante dentro de uma família em que a mãe dizia aos outros familiares que o filho que morreu já há 20 e tal anos, o filho tinha para aí 10 anos, era ainda um miúdo, mas já nasceu com uma doença, morreu cedo, e então o filho que já morreu há 20 e tal anos nunca mais foi visitado, digamos assim, pela mãe. Nem a mãe. Visitador no cemitério. Nem, é o que eu estou a dizer. Você não deixa acabar, já está a arranjar problemas. Pois, já, porque eu sou complicado. Não está a roupa da boxe. Eu sou complicado. Nem a mãe. Eu estou aqui para dizer. Para estragar isto tudo, basicamente. Pois. Nem a mãe, nem o pai, nem a irmã, nenhum dos três voltou ao cemitério onde se encontrou o corpo, ou já não, mas onde foi enterrado o corpo do menino. E a resposta dela, o comentário dela foi: o meu menino está no coração dos pais. Não precisa das visitas físicas. Isto fez-me de imediato lembrar quando nós comentámos aqui isso. Cada pessoa tem a sua forma de lidar. E não é, não é como nós vemos alguém... Nunca mais foste ao cemitério. É o teu filho. Ah, és uma... É certo. És uma pouca vergonha. Quando as pessoas morrem, têm de ser enterradas. Agora, por acaso, já há uns anos a esta parte, existe o processo de cremação. Mas, antigamente, tinha de se enterrar. Inicialmente até se enterravam nas igrejas e ali à volta, mas pronto, nos cemitérios. Ora, a pessoa, uma vez que morre e que vai para ali, para a natureza, se encarregar de desfazer aquilo tudo, não, aquilo ali já não é nada. Eu, para mim, não sou nenhum iluminado nem nada que se pareça. Mas para mim isso foi sempre uma maneira de ganhar dinheiro. Ganham as agências, ganham as câmaras, ganham isto tudo. Humoristas. Isso então não se fala. Para que é que se vão lá pôr as flores, não sei quê, não sei quais, não sei quê. Epá, a pessoa, quando quer lembrar, interioriza-se e entra em comunicação espiritual. Sobe Espiritual é uma maneira de falar. ao Monte Getsemane e fica lá a orar para ele próprio. Mas há de concordar que não é muito normal hoje em dia ver-se uma pessoa. Ainda hoje em dia vê-se uma pessoa que o filho morreu há 20 anos e nunca mais foi visitá-lo. Por isso é que Isso. eu achei, guardei na memória essa conversa e achei curioso porque não é muito normal hoje em dia. Eu digo honestamente, a maior parte das pessoas que vão enfeitar as campas dos familiares e afins e mais isto e mais aquilo, É mais por tradição não é só tradição. Parece bem. Exibicionismo. É, também. Exibicionismo. Para depois os Olha que a outros minha passem. campa. Olha, Sim. gastei tanto dinheiro Sim, vocês naquela. já falaram Estás a isso ver? noutros tempos. E também para as outras pessoas que passem não olharem para aquela campa. Ai que está tão desmazelada. Ai que está tão vazia. Ai Não, que ninguém trata disso. porque Então para não ali, ouvirem essas bocas. Que é muito importante que os outros dizem. se nós olharmos bem, aquilo ali já não é nada. Eu já Não, é te. que não é bem assim. Acaba por ser o sítio, a última vez onde você vê o corpo da pessoa. E aqueles que morrem, aí já é uma guerra que entra, guerra interior. Morrem e desaparecem no Está mar, ou bem, mas são pronto, levados. está bem. E o avião da Ucrânia. Eu estou a falar, a pessoa Não, não morre é de isso, doença, de não não é sei isso, quê. não é Mas isso. o último sítio onde viu o corpo, claro que era só o corpo, já estava morto desde o dia anterior, 2 dias antes, foi ali. E pronto, como sabe que está ali o corpo, ou o que vai restando do corpo ao longo dos anos, É eu uma. compreendo a visita lá. Também se Mas também pode. não critico e não Também vai. posso dar uma desculpa. É uma educação dos nossos genes Ah, que bem, já vem. E é difícil, obviamente. há muitas situações que é difícil eliminar da nossa mentalidade. Obviamente. Cada um é como cada qual e eu não. Só critico aqueles que eu vejo mesmo que é só pela exibição. Mas também concordo que há muitas pessoas que ali é que está o filho, a mulher, ou o filho, eu não sei quem. Sentem que o corpo está ali, E pronto, e pronto, vão lá. não concordo, mas. Compreendo. A recordação continua, mas vou puxar mais pela recordação do Joaquim Pereira, brevemente, como é óbvio, porque até foi perto da minha residencial, a minha mansão, que você conhece, com 3 andares e 22 quartos. E cinco reações. Cinco reações, é bonito. Foi perto da minha residencial que vi um cartaz para inscrições, novo ano letivo, mas para infantário, acho que é, não sei bem, mas acho que são miúdos até os 5 anos. E lá no cartaz, bem o preço, acho eu, a inscrição, o que é que se tem, o que é que não se tem, e no fim, bem, incluindo terapia da fala e psicologia para crianças. A parte da psicologia, terapia da fala, claro, compreendo, são pessoas, os miúdos que, não são só miúdos, adultos também têm problemas na expressão verbal a falar, mas a psicologia para crianças ficou-me na memória visual. Eu pergunto ao Joaquim Pereira, quando os meninos tinham problemas na cabeça no seu tempo, havia psicólogos para crianças? O que é que se Havia fazia? tareia, não se portavam bem, levavam tareia, fosse, não havia a preocupação de ver a origem daquela maneira de ser. Então, uma coisa mais flagrante, que era, havia os normais, é uma nossa maneira Sim, o que é antiga, ser normal, não é? nossa maneira antiga de falar, que só utilizámos a mão esquerda. E aqueles miudinhos que eram canhotos, Não, só utilizamos a mão direita para escrever. hã? Para escrever é a mão direita. O que é que está a dizer? Espera aí. Eu espero. Para escrever e para fazer tudo. Sim. E todos os utensílios mecânicos, uma tesoura, uma Sim, mecânica, direito. é tudo para a mão direita. É que E dizes que aquelas pessoas que nascem canhoto. canhotos, não são gente? E então, os professores e os pais e tudo enchiam os filhos de tareia para os obrigar a escrever uma coisa que era contra a natureza deles. Ora, como essa, também, felizmente que apareceu a teoria da a terapia da fala, porque parece que não. Há crianças que têm dificuldade em silabar as palavras, assim como também há dificuldade em falar ou comunicar, essa tudo. Portanto, estas coisas que agora vão aparecendo, há duas vantagens. Primeiro, vai dar dinheiro a ganhar A quem trabalha no ramo. a quem trabalha no ramo. Que antigamente só quem tinha dinheiro por casos muito especiais é que Tinha acesso a isso. Tinha acesso. Ora, se realmente já as cabeças que já estudaram e viram que há processos para se estudar e ajudar, não só as crianças, mas também adultos. Por exemplo, muitos manicômios estariam cheios de pessoas, até adultos, quando se fossem tratados convenientemente e estudados convenientemente, poderiam seguir uma vida, não digo completamente normal, mas mais próximo da normalidade. Antigamente, vivíamos na Idade da Pedra, não havia nada para ninguém, não havia estudos para isto nem para nada. Mas eu também pego para um outro lado, não sei, eu nunca tive isto, nem conheço casos próximos de crianças que precisassem disto, mas também as crianças depois podem sentir um bocado pressionadas, porque começam, mesmo sendo crianças, começam-se a perceber que todas as semanas ou todos os dias estão naquele consultório, estão naquela sala com aquela pessoa para tentar perceber, tentar tratar do problema que alegadamente têm. E não Nós sei se é uma pressão maior e já desde muito cedo e depois não sei. Não sei, avaliamos, é o que estou a dizer, não sei. Lá está. Nós avaliamos muito mal a potência educativa que as crianças têm. E nós vemos, eu falo por mim, que estas modernidades todas das técnicas dos computadores e tal, eu, na minha proveta idade, já me é difícil. E um bocado de preguiça, também concordo. Mas eu vejo criancinhas quase a gatinhar, já mexem ali nos computadores, não sei o quê. Filho, isto é uma evolução dos tempos. Portanto, antigamente, nós também tínhamos uma vantagem. Não tínhamos dinheiro para brinquedos. E então o que é que isso ajudava? Era outra maneira, outra técnica para evoluirmos. Nós é que fazíamos os nossos próprios brinquedos. Nós idealizávamos formas para fazer um carrinho, para fazer uma bicicleta com arames, com isto, com aquilo. Nós punhamos a nossa cabeça a trabalhar. Também era uma técnica, que agora as técnicas vão todas para os computadores. Mas se lhe pedirem para fazer conta é 7 mais 5, eles não sabem. Computurizado. Nós utilizávamos mais o cérebro e agora é a ajuda dos computadores. Uma referência rápida a um estudo que saiu, foi publicado por cá, foi publicado na notícia de cá no dia 28 de julho, que diz que mentir pelas razões certas pode afinal fortalecer alguns laços sociais. As mentiras que servem para ajudar alguém ou para proteger os sentimentos de outra pessoa podem beneficiar os relacionamentos, diz um estudo publicado na Proceedings of the Royal Society B. Lembra-se quando falamos disso? É que nós dissemos exatamente isso. Quando serve para proteger alguém uma mentira. Mas, ou claro, para ajudar. Vêm a descobrir a pólvora. Os estudos é muito avançado cientificamente. Ao contrário. Há quanto tempo nós que nem andamos, eu não andei, tu andaste, na faculdade. Ao contrário, mentiras que servem para encobrir ou justificar um erro, por exemplo, não vão melhorar qualquer relacionamento, pelo contrário, disse o psicólogo Robin Thurman, da Universidade de Oxford. Também falamos sobre isso, que mentir para cobrir os. Afinal, nós somos mais avançados que essa É gente. preciso irmos para a universidade. Mas eu estou-lhe a mostrar que estudos científicos feitos em 2 minutos comprovam o que nós dizemos aqui neste programa fraquinho. Bom, no insólito, no tema insólito. Outro tema que também conversamos aqui, que indiretamente o Joaquim Pereira já estava aqui a falar sobre isso, que foi, eu apanhei dois casos desses, um pessoalmente, outro através da televisão há pouco tempo. Há um programa na SIC Notícias, nós aqui nunca fazemos publicidade a nada. Nada, para Na SIC quê? Não nos Notícias pagam nada, para que é que há um vamos fazer programa que publicidade? dá lá temas que vale a pena ver no Toda a Verdade, no documentário que dá Toda a Verdade, não conhece. Tem que conhecer essas coisas. Já é muito antigo. Eu não vejo esse canal. Já é muito antigo, estava na SIC também. Se calhar ainda dá, mas madrugada, que é quando ninguém vê. E no Toda a Verdade também se falou sobre isso, mas eu antes, semanas antes, descobri pessoalmente qual foi o caso. Duas irmãs, que uma delas descobriu uma atividade em que a outra estava metida, o que ia fazer naquela noite, uma coisa assim, através da internet, do Facebook. Porque foi ao Facebook e lá nas atualizações viu que na agenda dela tinha não sei o quê. Pessoalmente, falar uma com a outra, não sabem. Mas vão ao computador para saber o que a pessoa do quarto ao lado está a fazer ou vai fazer. Que é isso aqui para ir ao fim do mundo, somos nós os anunciantes do apocalipse. Eu sobre isso só digo uma coisa. Tenho a minha mania que eu que sou contra os modernismos. E tem razão. Não é contra os modernismos que eu sou contra. Eu sou contra a má utilização desses meios. Enfim, eu sei de casos que eu sou às vezes como quem não quer a coisa. Assim, no café, ou isto, aquilo, não sei o quê. Ai, olha, Florinha apareceu no Facebook ou nessas coisas, assim. E as pessoas têm o despudor de pôr essas coisas que está sujeita a toda a vigilância que todas as Mas pessoas aqui o estavam. caso nem é esse. É Enfim. estarem duas pessoas dentro da mesma casa e, mais do que conversarem uma com a outra, vão descobrir coisas uma sobre a outra na internet. Hoje em dia, Tira-se o diálogo, o convívio, para ir tudo ao computador. quando apareceu a televisão, também aconteceu isso. Mas aí ainda era um convívio junto. As pessoas reuniam-se para ver a Mas, televisão. pá, Quando só havia uma em cada casa. Ah, aquela coisa do Calant, não sei o quê. cala-te, deixa eu ouvir isto. Mas agora o pior, é Cala-te, uma deixa pessoa eu em ouvir cada isto. computador. Às vezes em dois computadores, para cada E pessoa. cada pessoa no seu quarto com o seu televisor. Sim. E a vida está má. É a utilização que se dá, é como estava a dizer, e muito bem. Vamos fechar com a passagem da Bíblia, Mateus 14, que eu ouvi há uns tempos, em que, bom, não é preciso ler isto tudo aqui, mas Jesus tinha-se retirado de barco para um lugar deserto e depois estavam a pedir. Havia pessoas que precisavam de comida. E não precisam de ir, deem vocês algo para comer, disse Jesus aos discípulos. E eles responderam: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. A maioria dos ouvintes já deve reparar que esta é a história da multiplicação dos pães. E dos peixes. E então a multidão assentou-se no relvado e tomaram os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos seus discípulos, e os discípulos deram à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, porque eles eram 12. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. De toda esta história dos pães e dos peixes, o que me ficou na cabeça foi esta última frase. Não Porque. viste os ouvintes, não veem, mas eu estava a ler isto e eu aqui a dar porque eu Estava a estava a olhar, sentar-se na, na estava ultim, a nas olhar, duas últimas palavras, nas três últimas já palavras. que era, antes quando passou também essa, não passou a frase, mas 5 mil homens, Sem sem contar contar. mulheres e crianças. Isto Porque é porquê? que não dizem 5 mil pessoas? Porque não eram. Eram 5 mil homens. Os homens eram 5 mil. E as mulheres e crianças eram o resto. Porque já na altura, as mulheres e as crianças. Não eram nada. E eu fico a pensar, hoje em dia. Ah, Não vou entrar na história dos governos e não. dos cargos nas empresas, porque isso até está mais equilibrado do que estava, por exemplo, há 50 anos. Ou, nem é preciso ir há tanto, há 20, 30 anos. Hoje há muito mais equilíbrio nesses cargos. E eu estou a falar dentro de casa. Você de certeza se repara, eu deparo-me com casos em que o homem diz: pá, caralho, deixa isso aí. E ela cala-se como se fosse ali uma escrava, uma criada obediente, e tem medo de responder. E eu vejo isso hoje em dia. infelizmente, já tem milhões de anos, desde que o homem se pôs de pé, ou milhares de anos, já não sei. Mas, falando só no calendário que vivemos, que é de lá do Cristo e não sei quais. Portanto, nós estamos em 2014, da era de Cristo. Já era tempo das pessoas pensarem um bocadinho que são todos seres humanos, mas ainda há muita. Não digo só nos países subdesenvolvidos. Estou a falar de Portugal. Bem, também é um país subdesenvolvido. Mas Que eu vejo casos à minha frente, a cá. mulher e as crianças É quase uma coisa. não são nada. Sobretudo a mulher. Os filhos ainda vão atendendo qualquer coisa dos pais para seguirem as coisas dos pais. Mas as filhas é para serem escravas na mesma. É que são verdadeiras escravas da vida. Em casais que parecem aparentemente de classe média ou média alta, mas na altura em que se vê o convívio mesmo entre eles, ela até tem medo de falar, não pode dizer nada, o homem se chateia. Estamos em 2014. Na Bíblia eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças, isto há 2 mil Isto, anos. infelizmente, Ainda bem que mudámos muito as nossas cabeças. já está melhor do que era há meses Ah, eu acabei anos. de dizer, esses cargos de empresas, políticas, nós vemos o equilíbrio e porcentagem, mas eu estou falando do dia a dia, no casal, no Pois, homem com a eu mulher. estou a falar, mesmo casal, já estamos melhor. Mas Ah, ainda. sim, já está melhor do que estava, mas não Oh, estamos bem. não, Estamos melhor, mas ainda não chegamos a não zero. estamos numa percentagem Ainda estamos para aí muito a aceitável. 40%. Bom, vamos embora que já faro falar. Eu também. Pronto, 31 de agosto voltamos para a missão 85, não é? Sim. Pronto, adeus. Adeus e até o meu regresso. Uma boa tarde. Já fizemos este Boa noite. resumo destes temas todos para fazer conta que estivemos a pesquisar durante esta Ah, semana, sempre atentos à atualidade. eu nem E fui pronto. de férias por causa disso. Exatamente. As suas férias são longas. E vamos embora.